falou do amor de um Salvador, o Filho de Deus, que sofreu em meu lugar e pra me salvar, me morreu. Pouca coisa eu entendi, mas eu senti que algo em mim mudou. Toda vez que penso em Deus, eu posso sentir esse amor. Bem maior que qualquer emoção que ultrapassa o meu entender. Você tem que escutar tudo o que diz o teu Salvador. Através de quem vier e falar de Deus, do seu amor. Com certeza você quer um algo mais, mas não sabe o que. Abra bem seu coração e deixa Cristo entrar e amar você. Todo meu coração, inundando meu ser de um prazer bem maior que qualquer emoção que ultrapassa o meu entender.